poderes, poderoso e soberano de todo o universo, dentro de mim habita o poder dos poderes, poderoso e soberano. Se chama Jesus, nome glorioso.